Trip 5489, chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. Brasil 01, considere fora do solo aos 32, contato com controle 120.8, Guardião. 120.8, Guardião, até o retorno. Golo 924, decola 32, controle 120.8. 08, boa tarde. Boa. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Quando possível, informe seu estimado de pouso. Eu acho que o PS voa ainda aí, senhora, mas cerca de 15 minutos. A gente vai tentar localizar um acidente na localidade de Santo Amaro. Sete, Guardião 01, reporte 20 milhas de Salvador. Equipe da CTR, reporte Guardião 01. Controle, Gol 924. Gol 1924. Contato radar decolagem. Suba para nível de voo 350, saída Puca. Puca Aracaju, 924. Oxanem 6326, vetoração para interceptar o curso do localizador. Curva esquerda para o 040, reporte estabilizado. Esquerda 040, reportará estabilizado, 6326. Oxanem 6326, desça para 2000 pés. Autorizado a final ILS X-Ray. Para 2000, pés com 1015, autorizado final 10 de ILS X-Ray, 6320. Estabilizado ILS, 41 no meio. Azul 41 no meio, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Torre Salvador, boa tarde, azul 4116, final 3 de pouso, baixa área travada. Azul 416, boa, complete aproximação, guarde formação de pista livre, vento 1 CT no 09, ajuste no 015. Livre, informa 737 ingressando para decolar 5 autorizado. Vento 1 centena, 109, ajuste no 0 no 100. 741 no Cascavel 76, seu solo posto 35, reporte na taxiway Delta para o cruzamento. Parada, vento 1 centena, 109. Livre decolagem, parada, 135. Xanem 6320, acione identificação. Autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 10015. Acione identificação 050, Xanem 6320. Xanem 326, reduza a velocidade para aproximação, chame torre 118 decimal 95. Ok, 118 decimal 95, já está estabilizado em LS. Santa 3154, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador, QNH 10015. 1015, 2000, reportará estabilizado ILS 3154, Santa. Responde. Aguardando informação de pista livre, número 2 para pouso, vento 1 CT no 09, ajuste no 05. ILS, está 1900. Voo 4116, pista livre autorizado, pouso, vento 1 CT no 09. Autorizado, pouso, 4116. Alfa Vitor uniforme, apenas confirmando decolagem da 107 ou prefere decolar da 110? Confirmando então 107, permanece curva esquerda após a decolagem. Oscar Vitor uniforme, adicionamento e táxi, chame a torre agora em 118, decimal 95, o ajuste 1015, já possui POB? 03, transferindo a torre agora, o ajuste 1015, bom voo, Oscar Vitor uniforme. Aguarde mais um minutinho, o tráfego agora 2 milhas da cabeceira, é um Airbus guardando ainda para cruzamento, o Cascavel 7 metros. Mas é a posição. 3154, pista livre autorizado, pouso, vento 110 graus, 10 nós. Ajuste nos anos 5. É o 6326, está na final, baixado travado. Confirmando, 6326 da Oxané, ok? Oxané 6326, autorizado pouso na 110. Oxané 6326. Ok, 6326. Convite uniforme boa. Pat 5, prezado adicionamento, reporte para o táxi. Gol 1924, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 85, alternando no 25, decimal 45. 2085, 2545, 3232. Gol no 333, mantenha-me escuta. A instrução foi para o gol no 924. Chame Recife 126, decimal 85. Gol 1924. Táxi. Autorizado a reportar a prova. Cruzado o cruzamento da pista 1028 com destino ao pátio militar, estação ali frequência. Cascavel 7 metros. 7 metros. Xener 6326, no solo aos 40, ao livrar direito, chama o solo 121 no decimal 9. 1219, gente. Batango Vitor Mike Quebec, boa tarde. Só um instante de cópia para a Valença. Quem foi o Guajão 01? Xener 6326, boa tarde. Táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes da Taxi 6 Juliette, aguardando para ingresso. Portão previsto é o 01, ok? Ok, Alfa, aguardar antes da Juliette, serviço 01, ok? Paulo Salvador. Xaner 6305, boa tarde. Informação em curso azul, número 2 para cópia, Guarulhos 360. Prepare a saída da Eulia da Bridge aguardando cópia. Israel, Lida Bridge aguardando 63. Mais um decimal 9. O azul 41 no meio, após o táxi da aeronave da Avianca, pode prosseguir, Juliette, 03 ao portão. Papatango Fox Romeo Alfa, só um instante, cópia número 3. Alternando Natal, e temos 3 horas e 40 de autonomia. Chanel 6142, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste 1015, bom voo. Obrigado. 18895, ponto de espera da 10, Chanel 6142. Chanel 6326, Juliette 01, ao portão, atentando a movimentação do pátio. Olha. 6326, ciência, tá. Com cautela, mas prosseguir para o portão 0. Gol 600, estamos no nosso táxi com 183 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando o Maceió. Solicitada final do procedimento TLS, sector e repórter estabilizado, localizador. Receba 2.6320, reportar estabilizado, Chanel 6320. Tan 3154, passando Duna, completa de aproximação, chame Torre 118, decimal 95. 1895, 3154, bom trabalho. Papatango Vitor Mike Quebec, pronto, Fox. Autorizado Valença, no meu pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95, e aciona o padrão 0161. Copiado 05 a bordo, no pátio 4, acionamento táxi decolagem torre, transfere 118 decimal 95, no ajuste 1015, bom voo. Ingresso decolagem sem parada, vento 120 graus, 10 nós, Oxenef 6142. No perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5420 no transponto. Autorizado 360 para Guarulhos, decolada 10 com curva direita, saída da El, Leda, Bridge, após Bridge, abre Pesulo 16, após prossegue conforme rota, controle 120, decimal 8, 5426 no transponto. Emocionar minha presa. Correto, portão 4, chama pronto para o pushback, acionamento, a Chanel 6315. Vai reportar para puxa, acionamento. 63. Fox Trot Romeo Alfa na escuta. Gente, confirma apenas a radial ideal de saída e quantas milhas se afasta de Salvador? Oscar Vitor, uniforme, autorizado táxi, reporte para ingresso na pista 17. 320 vai afastar a 226 milhas. Afirmativo então, autorizado IRC, inicialmente no mil pés, da liberação do controle para o nível 085. Decola da 17 com curva à esquerda no corredor forte. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95 e aciona 5160, Foxtrot Romeo Alpha. 0, quem negar no 0 no 5. 0, 0, está no 0 no 5, com unidade, tá? 3192. Só um instante. A intenção é prosseguir corredor forte ou prefere corredor até e após, em coordenação com o controle, uma pro ideal, o foco de Romeo? Prefiro corredor forte e a pro posteriormente. Então permanece, então, o forte, o foco de Romeo, entendido? Afirmativo, então, na pasta para acionamento, está com decolagem, se recorre agora em 118, decimal 95, ajuste 1015, confirmando com a mesma POP, ok? Xanamé 320, Xabi Torre, 118, decimal 95. Confirma a frequência da torre. Xanamé 320, Torre, 118, decimal 95. 118, 95, obrigado. 3219, boa. E de frequência, Marinha 705. Patrão Salvador, boa tarde, gol 1648, informação Zulu. Gol 1648, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 080, que é negar no 015. 1095 para 080, chegada à mar, gol 1648. 3154, então, 3154, boa tarde, tá de via Alfa Juliette 09, ao portão. Alfa Juliette 09, graças. Salvador, muito boa tarde, Xanair 6320, estabilizado de LS. Xanair 6320, uma boa tarde. Tráfego avistado, completa aproximação em forma de pista livre, vento 1 centeno no 09, ajuste no 0 no 5. Aguardando, pista livre, Xanair 6320. Vitor Mike, Quebec, decola os 49, controle 120, decimal 8, Quebec. 08, Quebec. 3192, confirme se você solicita o ILS Whisky. Afirmativo. 7, mantenha pro EDTAP e após ETAP, Serra Vitor 366, desce inicialmente para nível de voo 050. 050, após ETAP, Serra Vitor 366, 3192. Gol 600, decola 50, controle 120, decimal 8. 208. Patango Victor, Mike Quebec. Papatango, Vitor, Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, o número PES, aporte farol da barra. Axé, o número PES, aportar a farol da barra, Quebec. Torre de gol 1600, boa. Gol 1600, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUCA. Na PUCA, 1370, gol 1600. Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, Fox Romeo Alfa. Xenero 6320, solo 51, livrar direito, 121, no 19. Livrar 219, Xenero 6320. Vento uniforme, autorizado a decolar de pista 10, corrigindo. Pista 17. Pista 17, vento 10 graus, 12 nós. Confirme, é proa, Guardião 01. É, Guardião 01, confirme, o senhor irá fazer sobrevoo sobre o subúrbio? Xanã 6320, boa tarde, tá desviar Alfa Juliette, meia dúzia ao portão. Alfa Juliette, meia dúzia, nosso quinto, muito obrigado, 6320. Cruzado ingresso, reporte alinhado pronto para decolagem, Fox Romeo Alfa. Oscar Vito, uniforme, decola 53, controle 120, decimal 8. Uniforme, obrigado, boa tarde. Boa. Boa tarde, Oscar Vito, uniforme. Confirme para o controle Salvador. Oscar Vito, uniforme, curvando à esquerda na sua escuta, cruzando 1000 pés. Papatango, Oscar Vito uniforme, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 410, saída Puca. Papuca subindo 410 uniforme. O Xané 6142, chame Centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando no 25 decimal 45. 265 decimal 45, Xané 6142. Ah, 3192, confirme sua velocidade. 2509. Cono 648, confirme sua velocidade. Reduzindo agora para 2509. Sente, Cono 648, reduza para 2309, está seguindo como número 2 na aproximação. Reduzindo 230. Tango, Vitor Mike, Quebec, informa helicóptero da Polícia Militar sobrevoando o subúrbio, fique atento ao tráfego. Afirmativo, Vitor Mike, Quebec. Controle Romeo Alfa, decolou da 17 na sua escuta, está cruzando à esquerda. Papatango, Fox Romeo Alfa, mantenha-se em condições visuais no meu pé, corredor forte. Meu pé forte, Romeo Alfa. Fox Romeo Alfa, torre. Fox Romeo Alfa, torre. Fox Romeo Alfa, torre. A 3192, desça para 2500 pés, já pode estabilizado no ILS Whisky. Descendo para 2500, vai reportar estabilizado no IET 3192. Passou fora da barra, Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec, livre frequência para coordenação. Atingindo 080, voo no 648. Voo no 648, prossiga para 2000 pés, reporte estabilizado localizador, voo no 648. Para 2000, chamaremos localizador, voo no 648. Tango, Fox Romeo Alfa, quando possível, informe sua proa ideal para o destino. A 320, senhor. Tango, Fox Romeo Alfa, suba inicialmente para 2000 pés, ao partir de 2000 pés, vou ir direto à proa, direto ao destino, quando possível, informe seu estimado de pouso. Vai subir para 2000. Quando atingir os 2000, vai voar no destino 320, quando possível informará o estimado. Gol 1600, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. chamando Recife 1285, alternando 2545, gol 9600. Controle, eu faço o meu alvo, está estimando 1917. 1917, copiado, Fox, o meu alvo. Fox, o meu alfa, voando direto destino, suba para nível de voo 085. Direto destino 085, alfa. Está cruzando 145 para transferência ao centro Recife, Oscar Vitor Uniforme. Está batendo Oscar Vitor Uniforme, aguarde. Sabatão, gosta de uniforme, chame centro Recife, frequência 126 decimal 85, alternando no 25 decimal 45. 2085, ao secundário. Oscar Vitor Uniforme, secundária 125 decimal 45. Obrigado. Sabatão, Lima, Kilo Zulu, Tente da Zulu. Tango Lima, Kilo Zulu, aciona identificação. Prossiga, Guardião 01. Sim, Guardião 01, retornando para Salvador. Guardião 01, aguarde coordenação com a torre. Guardião 01, chame torre, 118, decimal 9 e 5. Tango Lima, Kilo Zulu, vou indo na proa de Amã para chegada Amã, reporte para a descida. Gente, chegada Amã, já no ponto ideal para a descida, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, desça para 4 mil pés, quem negar, 1015. Para 4 mil, 1015, Lima, Kilo Zulu. Tá, 3192, complete aproximação, chame torre, 118, decimal 9 e 5. Uno 00 graus, 10 graus, ajuste no 05. Afirmativo. É quem chamou o seu tom? Afirmativo, 3-1-2, vai passar agora 3-7-2, vai 3-1-7-2, autorizado pouso 1-0, vento uma centena com 9 nós. À sua esquerda tem helicóptero da polícia, um esquilo. Aproximando para os hangares, próximo à cabeceira 17, sem interferir na sua aproximação. Autorizado Natal, nível 350, via Pêndulo 10. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipá, onde intercepta Pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5445 no transponto. Autorizado Natal, nível 350, decola da 10, perfil curva à esquerda, saída Puca, transição Zipá, onde intercepta Pêndulo 10. Controle 120, decimal 8.